hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Bandeirantes. Mais um episódio aí, pra quem achou que não tinha nada. Cara, a gente tá sobrevivendo, cara. O que vocês acham aí? A gente não parou no tempo, não, cara. Tá saindo episódio aí, mesmo que seja de 8 semanas, mas a gente tá dentro aí da pilhada, cara. Pois é, cara, tá durando mais do que eu imaginava. Ah, Ebra, você tinha aquele problema aí, precoce aí, cara? Exatamente, durou mais de 3 minutos. Fale com o seu médico. Mas assim, cara. Eu acho assim, cara, pra quem achou que ia durar uma bala house preta, né? Opa, house preta. Até que o negócio tá rendendo, né? E nesse momento aí, acredito que a gente já esteja aí com 1.200.000 ouvintes, né? Alguma coisa parecida. Pois é, eu vi as estatísticas lá, 1.200.034. Ah, tá ótimo. É mais do que eu imaginava, né? Exatamente. Pois é, né? Era 1.105.000, né? Exatamente. E hoje a gente tá aqui pra falar de um tema que é próximo demais da gente, né? Que são jogadores pereba, jogadores... Pô, eu senti que esse próximo demais da gente tinha a ver comigo, cara. Fiquei triste agora. Acho que foi um indireto pra todos nós, cara. Bem próximo, ele coladinho. Não, mas assim, a gente entende tudo de falta de habilidade, né? Eu acho que esse episódio vai ser um dos episódios mais bem embasados, né, de todos até agora. E, assim, a gente escolheu, né, alguns craques sobre menos um, né? A gente escolheu algumas pessoas que jogam parecido com a gente, entendeu? Que, na verdade, se propõe a ser profissionais. E acho que é isso que é engraçado, né? E o trágico é que, na verdade, boa parte deles jogaram os nossos times. Infelizmente. É, pois é. Mas, assim, eu espero que vocês também se identifiquem. Afinal, quem joga futebol aqui deve jogar parecido com a gente, com esses caras. Então a gente torce pra que o episódio se aproxime também por trás, ou pelo ladinho, de cada um de vocês. E pra falar desse tema super garranchudo, interessante, talvez, estamos aqui eu, Pombo, e o nosso amigo Chacal. É, galera, esse episódio me fez perceber que pra ser jogador profissional você não precisa ter talento, não precisa ter inteligência, não precisa ter velocidade, não precisa ter nada de especial, cara. Existe algum fator que te torna jogador profissional. E isso eu ainda não descobri o que é. Mas eu devia ter descoberto isso daí pelo menos uns 10 anos atrás. É verdade, teria uma boa oportunidade. E junto de nós dois aqui, alguém que já se tornou jogador profissional. Nosso amigo Robinho. É isso aí, galera. Tô de volta, finalmente liberado pelo departamento médico e vamos ver o que sai daí. Isso aí, cara. Conta pra gente, foi pedalando? O que aconteceu com você, cara? Então, cara, na verdade eu tomei uma pedalada da minha operadora de internet, cara. Tá, entendi, cara. Eu tava ali, crente que eu ia conseguir gravar e de repente apareceu ali aquela operadora com 3 letras que termina com T e não é a net. E disse, vem cá, Robinho, vou te dibrei. Isso aí. Muito rápido, né, cara? É muito rápido. Maldito ninja, mal consegui ver seus movimentos. Mal pude ver seus movimentos. Então é isso aí, não vamos perder tempo, né? Vamos logo gravar nossos episódios, afinal, pessoas devem estar ansiosas pra saber se a gente vai citar alguém do time deles, né? Alguma coisa assim. Fiquem tranquilos. Parente. É, algum parente, ou eles mesmos, né? Exatamente. Vai que tem algum profissional muito ruim que ouve a gente. Eu não duvido. Ah, eu chego a duvidar. Mas é isso aí, não vamos perder mais tempo, não, né? Afinal, a gente deve ter um ou dois recados. Será que a gente tem hoje pra ler? Espero que sim, cara. Tenho fé. Não, mas minha mãe tá sempre lá. Ela escreve bem e manda alguma coisa pra gente. Isso aí não tem erro. Então vamos ler o recado da minha mãe. Vamos lá. E começa! Ah, não? É pra começar e-mail? Como assim? E-mail? Pô, achei que era finalmente a minha chance de brilhar, pô. Pô, mas tava legal, cara. Obrigado, cara. Mas então, galera, a gente fez tanta solicitação aí, a gente pediu pros nossos ouvintes pra colaborarem aí com a gente, pra mandarem e-mail. Na verdade, a gente não pediu, né? A gente intimou a galera, e aí eles resolveram atender, e a gente recebeu hoje aqui 6 e-mails, e aí a gente vai... Né, cara? O pessoal não acreditou, assim, né? Falou, não é possível, cara. Ameaças e tal, ficaram com coagidos, eles vieram mandar, né? Exatamente. É, pelo menos já é alguma coisa, né? É, pelo menos ameaçando, a gente consegue o que a gente quer, né? A gente já viu que tem um esquema de persuasão aí interessante. É. A gente tá aprendendo com a polícia do Rio de Janeiro, rapaz. A gente enquadrou a galera e, entendeu? É melhor não falar nesse assunto. É, que maluco mamilurdo, cara. Né? Isso aí, quantos e-mails a gente recebeu, então? Nós recebemos 6 e-mails, já é o recorde do Mulheragem até agora. Exatamente, porque não é difícil, né, cara? Se pois é, não é grande. Um e-mail, e-mail. Muito poeta, né? Até que é um e-mail, e-mail. É dois, né? Caralho, que piada certa, cara. Tá se superando, hein? Caralho. Ah, mas é isso aí, cara. Dos nossos e-mails aqui, o primeiro deles foi do Eduardo Ritalino, cara, que é de Santo André, tem 19 anos, e ele diz o seguinte... Fala aí, galera do podcast podcast Boleiragem. Vem acompanhando o podcast desde primeiro. Eu sou um verdadeiro torcedor sofredor. Enquanto o Pombo tá reclamando que o Vasco caiu pra Série B, meu time, o Sport Clube Santo André, conseguiu cair até da Série D. E hoje em dia luta pra voltar a jogar o Campeonato Nacional. Meu time até deu uma melhorada no passado, ganhou a Copa Paulista, e esse ano no estadual ficou em sexto. Quase pegou acesso. Eu acredito que quando o Cristiano Ronaldo... Aquele muda de assunto, na verdade. Eu acredito que quando o Cristiano Ronaldo se aposentar, sem sombra de dúvida, ele vai assumir que é homossexual. Porque, sério, não é possível um cara desse não ser gay. O cara se preocupa mais com o cabelo que treinar. E vocês falaram que o Neymar... Rapidão, antes de você ficar no Neymar, cara, eu fiquei com uma dúvida aqui. O time que cai da Série D, cara, continua rolando lance de padrão de uniforme, assim? Vira distrital, cara, que nem na LFUT. Joga de colete, né? É tipo aquele time de pelada, tá ligado? Cada semana joga com uniforme diferente, assim, que pega o uniforme lá do time do campinho de terra, depois pega... Não é possível, cara. Que isso. Acho que se eu formar o time da pelada, eu entro já na Série D, tá ligado? O pior é que, assim, o Santo André é um que já teve algum destaque. Ele vai até chegar nisso em algum momento aqui. Eu vou seguir. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Santo André, infelizmente. Santo André é o banco? Não, Santo André. Olha a propaganda gratuita. Pois é, não tô pagando nada por isso. É o seguinte, ele diz aqui, vocês falaram que o Neymar deixou o cabelo normal e não comentaram que ele atualmente tá jogando de chuteira preta e foi pro motel com duas ao mesmo tempo. Ainda xingou os paparazzi que flagraram ele. Olha o Hexa vindo aí. Acho que é um bom sinal. A recuperação é fenomenal, né, cara? Ele disse o seguinte: não acreditei quando o Homem Pombo disse que a Carol Portaluppi deixa homem a blusa Jéssica. Pera aí, Homem Pombo. Pelo menos chamou de homem, né, cara? Pelo menos ele se confundiu. Ah, não, quer dizer, tá certo. Fazer um rap do Homem Pombo aí, onde? Homem Pombo! Olha só, eu tenho que me pronunciar sobre isso. Eu quero que você, ouvinte, né, que eu esqueci o nome. Eduardo Ritalino. Ele deve tomar algum Ritali, remédio. O quê? Ritali? Ah, o quê? Ritali, olha só. Eduardo Ritali, olha só. Você. Eu desafio você a entrar no Google agora. E você vai lá e coloca Jéssica Esteves 2015 no Google. Não esqueça desse número, 2015. Jéssica Esteves 2015. E você vai lá e coloca Carol Portaluppi 2015. Por quê? A beleza, ela precisa ser atualizada, entendeu? Porque se você for lá e simplesmente colocar Regina Duarte no Google, você vai encontrar fotos incríveis. E você vai encontrar fotos, né, atuais. Então, assim, a Jéssica Esteves, ela continua muito gostosa, tá? Daqui a 40 anos, se eu encontrar a Jéssica Esteves, vai dar merda. Mas, assim, enquanto isso, a Carol Portaluppi, ela tá entrando no auge da carreira dela, cara. Você não pode dizer que o Ronaldinho Gaúcho ainda é o maior jogador do mundo, cara, porque a gente sabe que isso não é verdade. Exatamente. A torcida do Fluminense sabe. Eles conseguiram ficar com raiva do Ronaldinho Gaúcho, mesmo ele tendo aqueles trejeitos femininos, aquele cabelo lindo, sedoso. E ainda assim, eles conseguiram ficar com raiva do Ronaldinho Gaúcho, porque ele já não é mais o mesmo, entendeu? E, infelizmente, eu tenho que dizer que a minha musa de 2010, né, a Jéssica Esteves, já não é mais a mesma, entendeu? A Jéssica Esteves, ela está caindo no declínio, está indo para o final da sua carreira. Enquanto é, triste, exatamente. Enquanto Carol Portaluppi vai concorrer aí fortemente ao prêmio Alguma Coisa de Ouro, que eu não posso falar aqui. Muito bom, muito bom. É uma bela explicação, uma bela justificativa. É, e ele termina o meio dele com o seguinte: mas enfim, galera do Boleiragem, continue com um excelente podcast. E ele deixa um PS aqui, um plenamente satisfatório, como antigos ouvintes têm. Plenamente satisfatório. É. Quero que o Chacal narre o gol do Sandro Gaúcho na final da Copa do Brasil de 2004 contra o Flamengo. Forte abraço e fé. Cara, eu vou fazer melhor do que narrar o gol. No episódio seguinte, próximo episódio do Boleiragem, a gente vai adiantar uma pauta aí e a gente vai comentar esse jogo entre Flamengo e Santo André em algum momento. em que não elimina a possibilidade, né, embora você esteja dando spoiler, semi-spoiler da pauta, sim, isso não elimina a possibilidade de você narrar, sim, o gol do... Não, não elimina. Contra o Gaúcho. Eu posso vir narrar. Esse gol tem que aparecer lá na enquete, ele tem que ser votado, ele tem que ser mais votado, entendeu? Porque a partir de agora ele já pode ser votado, porque os ouvintes apareceram, né? Pois é, exatamente. São todos fakes, aí eu já não sei. A minha mãe é pouco tempo de semana, pode ser que... A gente vai começar a procurar os ouvintes no Facebook agora pra saber se o perfil tem postagens, se tem amigos de verdade, né? Rastrear, vamos saber mais da vida deles, vamos ser o Google. É isso aí. Mas aí, partindo pro próximo e-mail, quem foi o segundo ouvinte que mandou e-mail pra gente essa semana? Não, o segundo ouvinte que mandou e-mail essa semana foi Fabrício Fini. Já conhecido da bala? Da bala. Caralho, o cara é rico. Pô, Fabrício Fini, olha só, a gente tá precisando de patrocinador aí, cara. Não tem problema de falar de bala não, cara. Pode falar de pô, rave e tal, não. Vamos conversar. Agora só aí, Fabrício Fieri. E ele diz o seguinte aqui, ó. Salve, rapaziada. Muito bom esse cast. Já tô mandando e-mail pra garantir a leitura e não ficarem chorando depois. Aí, cara, tá vendo? Só porque a gente ficou pressionando. O cara ainda vem aqui e ainda joga na cara ainda. Fala, pois é. Fiquei com pena de vocês e mandei e-mail. Exatamente, pra não ficar chorando, né, cara? Como se a gente chorasse, cara. A gente aqui é macho, pô. Exatamente. Macho pra caralho. É, isso aí. Macho, não. Bom, ele continua aqui dizendo, da hora ouvir o Pluff mais uma vez. Fiquei impressionado que ele não deu aquele gritinho da abertura. Mas puxando o tema, essa parada de tatuagem já contagiou todo mundo. Até o Messi já fez várias. Claro, o Messi é uma referência, né? Cara, meu Deus, não pode. Rapaziada, agora a parada tá valendo. Enquanto o William e o Davi Luiz não precisavam raspar o cabelo pra sentir a brisa e sim ter a pi de um cabelo normal. Aí, ó, já ajudou o editor, hein? Que bonito. Pô, cara, né? Aí, caraca, quem sabe... É sonoplástica, mano. Caralho, mano. E isso, amigo? Quem diria? Sabe, faz ao vivo. Ele continua aqui, né, na onda da galera de tanguinha, plenamente satisfatório. É impressão minha ou todo cast o Pombo fala de viado? Não, cara, não é impressão. Caralho, quantos episódios de tanguinha ele teve que ouvir pra chegar assim? Meu Deus! Ele complementa bem isso dizendo o seguinte, no tanguinha era só travesti e agora é só viado. Que isso, Pombo? É vontade? Ah, meu Deus. Deprimida, né? Ah, não é só viado não, os travestis estão presentes em todo o programa, cara. Pois é, né, cara? Se vocês repararem, todos os episódios eu falo da mãe de todos os ouvintes também, só que eles não conseguem perceber. Sacanagem! Nada a ver, fala isso. Mas assim, ele fecha com... No mais, continuem com o programa. Falou. A gente vai continuar fazendo o programa, então? Eu não sei se ele quis dizer com o programa a gente fazendo boleiragem ou se é o Pombo com os programas com os travestis. Eu fiquei meio confuso agora, né? Por causa do tempo. Dúvida também, cara. Porque toda vez você empurra em mim... Não. Vamos mudar de assunto. O Rafael é CR, cara. O Rafael CR da época do Tanguinha, cara. Exatamente. Sempre mandava e-mail. Lembrou aqui, veio assistir o Boleiragem e deixou uma mensagem muito legal, muito bonita, muito emocionante. Muito, muito. Então, ele veio aqui e falou, fala podcast bolonhesa. Bolonhesa, porque é Boleiragem, bolonhesa. Deve ser, cara. De repente aí é meio gordinho, né? Tava pensando em comida. Isso. Mas vai melhorar o e-mail dele, aposto. É, sou eu. Amigo de longa data, Rafael CR. Eu ouvi o primeiro episódio de lançamento e só fui ouvir os outros depois de Natal. Aliás, próximo ao Natal. Eu vou falar desde já que não manjo porra nenhuma de futebol. Mas ao contrário do que vocês disseram, esse programa não é de futebol, mas sobre futebol, que não faz diferença. Mas ele explica. Falo isso porque qualquer um, como o Neandertal, como eu, como você, como sua mãe, como Maria, como Cláudia, como Joana, consegue se inteirar legal com os assuntos, curtir sua conversa e, por que não, aprender sobre o universo com vocês. Vamos lá. Cronaldo tá no lucro. Porra, sobre Cronaldo, cara, esse moleque citou Cronaldo e, pô, todo mundo que jogou Pro Evolution 5, tá ligado? Jogava com o Cristiano Ronaldo, não dava pra ver o pontinho, então já, todo mundo aqui, pelo menos, que jogava comigo, chamava ele de Cronaldo. Assim como, como é que é o nome dele? Aquele, o Heitor. O Heitor era o Teletubbies negro. Ele tinha o maior beicinho de Teletubbies, assim, e ele, porra, usaram o último preto da escala pra fazer ele era quase um Nob Cybot. era muito engraçado. Bom, mas aí ele fala, o Neymar tá com cabelo de gente. Por sinal, o final do ano é coisa linda. Esporte espetacular, fica sem pauta e faz uma puta reportagem sobre as tatuas do cidadão. Isso é verdade. Esporte espetacular, às vezes não tem o que falar. Assim. Pois é, cara, não tem futebol, né? Só tem campeonato em inglês e... Exatamente. E olha lá, né? Eles fizeram vários arquivos confidenciais sobre o Guerreiro, uma época aí, no meio do ano. Enfim, mas esse é o esporte espetacular que a gente conhece. Quando não tem tem futebol de areia, né? Madison parecendo criança na quimioterapia? Eu não entendi, ele só citou isso, porque foi o que a gente falou. Acho que sim. Antes de tomar balão do Perdigão do que da CA. É o caso do Leandro Amaral. Olha a piadinha aí de... do Carlos Alberto também. O bicho tá no clima. Esse aí é dos meus, hein? A imagem do Davi Luiz chorando é o wallpaper do meu cérebro. Muito bom. Moda de lenhador é tudo goi. É verdade mesmo. Porque essa porra aí de... não quero nem comentar. Coque de samurai, barbinha, é coisa de rapazes que beijam rapazes. Jogador com barba crescente de videogame é só o Pudge. E não é de pudão, que jogador tá, pegou a referência. Pulseirinha é só do sexo. Pulseirinha do sexo ajudam a gente aí? Não, não ajuda. Richarlison queria usar chuteiras e arco-íris, mas só tem dois pés. Imagina se o Richarlison tivesse oito pés, assim, ele usar um. Aí seria tal da centopeia, mano. É isso aí. Nada, véio. Foi um plot twist tão grande quanto o povo colocando a Jessica esteve em segundo lugar. Já falei sobre isso, entendeu? Você atualiza que você vai ver que eu tô falando tá certo. Obrigado. Boa noite, tô meio bêbado. Isso explica muita coisa. Vão tomar nos seus cus e abraço na alma, ok? Nossa alma tá abraçada. Minha alma tá... a primeira parte aí, deixa com os outros senhores. Ele dá aqui um plenamente satisfatório, que ele fala que prefere leitura de e-mails após o programa, né? Como a gente fazia lá no Tanguinha. Porque ele, segundo ele, deixa o programa mais dinâmico e mais acessível pra achar o que você tá querendo, entendeu? Ele fala aqui também que se a galera quer ouvir e-mail, vai ouvir de qualquer jeito, independente do local que a gente coloca. Essas são questões técnicas, mas assim, eu acho que é até válido a gente levantar essa bola, né? A galera puder mandar e-mail e tal, dizendo o que eles preferem, se faz diferença pra eles, se não faz, o que eles preferem no e-mail no final. Porque a gente ainda tá, né, no início da nossa caminhada. A gente pode muito bem encontrar ainda o formato legal, né? Exatamente. Ideal. Exatamente. Vocês têm que saber aqui que o intuito do Pombo é sempre agradar vocês, obviamente, depois de satisfazer a gente. Vocês podem escolher a posição aí que eu vou lá e coloco, entendeu? Se quiser. Se quiser e-mail no início e tal, a posição com você mesmo. Mas tudo bem, pode fazer o próximo e-mail aí, que é de quem? Próximo e-mail aqui é do nosso querido Diego Pires aqui, que mandou um e-mail só pra garantir a volta das narrações. Ah, justo. Ah, que é um babaca mesmo, né, cara? A gente colocou uma limitação aqui, tinha que ter pelo menos 5 e-mails, ele não tinha muito pra contribuir, mas queria garantir aqui o recebimento dele. E contou, né? Entra nessa parte. Fecha a parte, contou. Tá certo. Então assim, vamos fazer o seguinte, então, quando os senhores forem sorteados pra narrar alguma porra de um gol escroto aí, entendeu? Vai aparecer o Jerônimo, o Marco Antônio, o José Alves, o Marcelo Dias, ou seja, vários nomes que eu posso inventar. Podem mandar e-mails para garantir que isso vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, os e-mails só valem quando eles tiverem algum outro conteúdo relevante. Que nesse caso não faz tanta diferença que a gente teve 5 e-mails com conteúdo relevante e a narração tá garantida. Exatamente. Tá garantida. Mesmo, né? Só não vai rolar nesse episódio, que essa gravação de e-mails agora tá sendo feita num período entre festas, né, de final de ano. Então, pô, a gente merece também um pouquinho de descanso, passar um tempo com as nossas famílias, mas no episódio seguinte a gente já deve voltar com a narração dos gols aí. É pra vocês que podem se esbaldar no Peru. É isso aí. Então, mas aí o e-mail seguinte foi do Gabriel Silva, e ele diz assim: esse cast tá sendo melhor do que eu imaginava que seria. Bem, sobre o episódio não tenho nada a comentar, mas tenho uma sugestão. Que tal fazer uma pré-temporada comentando sobre as contratações dos grandes do Rio? Valeu, continue com um bom trabalho. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que você menosprezou a gente, cara. Eu devo dizer que eu tenho aqui uns sentimentos misturados acerca desse meio, cara, porque eu acho que realmente ele achou que ia ser uma merda por causa do assunto, né, principal do podcast. Mas assim, cara, é sempre bom ouvir o Pombo falando merda, né, cara? Então, você já devia estar esperando. Tá falando merda até o final do programa. Então, merda, merda, merda. É tipo isso. Mas assim, comentar a contratação é um pouco ruim, porque o programa acaba ficando datado, né, cara? Então, o ouvinte que chegar no Boleiragem no meio do ano vai descartar completamente esse episódio. Assim. Mas a gente pode, de repente, fazer num outro formato, né? De repente tacar alguma coisa, né, fora aí desse formato de uma hora de podcast, a gente colocar alguma coisa pequenininha, mais pra frente e tal. Exatamente, fazer uma atração diferente do Boleiragem, isso aí pode acontecer. A gente tá estudando essa possibilidade aí. Cara, aceitamos, eu ia me amarrar sugestões. Muito em falar sobre isso. Aceitamos sugestões, com certeza. Eu ia me amarrar muito em falar, porque assim, a gente tem umas situações agora, cara, de contratação tão muito engraçadas. Uhum. O Fluminense esses dias contratou o Richarlison. E a manchete só não foi uma piada total, porque não é aquele Richarlison que a gente conhece. É um moleque de 18 anos aí. Eu acho que eles erraram. Eles acharam, olha só, esse Richarlison tá barato e tal. Pô, bateu no travecão de novo agora, então. Bateu, né? No travecão. Tipo, Flamengo, cara, se interessou pelo Breno, que é aquele zagueiro do São Paulo. Que botou fogo tipo, na casa mais dele. Mais um presidiário. do Flamengo. Mais um presidiário despertando interesse. É, ele tava fazendo curso pra jogar no Flamengo, agora ele já tá apto já. Exatamente. Era o sonho dele, né? Ah, mas o melhor de tudo foi o Fluminense também, né, cara? Lembra não do cara que eles resolveram, que eles estavam tentando contratar agora, o atacante argentino lá? Não, foi São Paulo. Não, foi São Paulo. Mas foi surpresa pra alguém? Eu confundo os dois. Foi surpresa pra alguém ou São Paulo tem interesse? Né? São Paulo tá com interesse no caralho. Qual nome? Pois é, cara, porque o nome do cara escreve Caraclio, entendeu? Só que a gente sabe que a pronúncia é correta. E eles sabem antes da gente, né? Pois é, exatamente. Por isso que eles estavam tão interessados, cara. Cara, não, no caralho. A manchete é sensacional, cara. Tipo assim, tricolor tem interesse em caralho. E explicar tanta coisa, cara. Isso é incrível. Pois é, exatamente. Principalmente na virada de ano, né, cara? Porque as pessoas estão lá desejando um monte de coisa pra 2016. E vem aqui em São Paulo, que é caralho pra 2016. O ano inteiro. Caralho é o presente de Natal para a torcida de São Paulo. É, que triste, cara. Os caras não se preocupam nem um pouco, né, cara? É, dando munição pras piadas. Agora imagina a torcida. Caralho. Os tricolores no meio do jogo. Bota pra dentro, cara. É isso aí, cara. Bom, o nosso último e-mail aqui é do Lucas de Oliveira Lima, nosso grande ouvinte aqui, que outro dia falou que ele tava comentando pra poder voltar depois, né? Não voltou, desapareceu. A gente questionou onde tava o cara, e aí o cara resolveu voltar também pra poder botar a parada num novo nível, né, cara? O cara mandou e-mail. É, mandou e-mail, comentou no site, compartilhou o post no Facebook, né? Isso aí, mandou ver, cara. Barba, cabelo e bigode, né, cara? É, tá ganhando aí o prêmio de ouvinte do mês, cara. É mesmo? Ouvinte bola cheia? Ouvinte bola cheia. É, ouvinte do programa. Do programa, é isso aí, cara. É o Lucas Lima. Então, acho que o ouvinte bola cheia do programa pode passar a ter algum privilégio, né, cara? Pô, pode que a gente podia fazer isso recorrente, né? Todo programa tem um ouvinte bola cheia. É. A gente pode eleger alguém. Vocês querem dar alguns critérios aí pra galera se preparar pra isso? Cara, eu acho que, assim, o cara tem que ganhar alguma coisa, entendeu? Se o cara é ouvinte que vai lá, comenta e tal, faz as paradas todas, sei lá. Qual o prêmio que a gente dá pros caras? Ele pode pedir alguma coisa pra gente, né? Aí vamos com calma, né, cara? Pois é, tem que ter cuidado. Tem limite, né? Tem que ter critério, né? Ele pode pedir pra gente responder alguma pergunta ou falar sobre algum assunto. Ah, isso aí já é interessante. E a gente faz um pequeno bloco curtinho falando sobre o tema que for da escolha do cara. E se a gente... Não, então, se a gente der essa oportunidade do ouvinte pedir pra gente falar sobre um assunto de coração aberto, assim. Só o coração, tá? Coração aberto, cara. Tipo assim, pode perguntar qualquer coisa pra gente e a gente vai ter que responder na seriedade, entendeu? A gente vai ter que responder, tipo assim, é isso que a gente realmente acha sobre o que você tá falando. A gente não pode fantasiar, a gente não pode mentir, a gente não pode enrolar. A gente vai ter que responder o que você quer saber. Tá, eu acho maneiro, hein? Acho maneiro. Isso é um privilégio que poucos vão ter, né, cara? Isso aí. Porque o ouvinte, ele tá sendo cúmplice, né? Ele tá sendo companheiro, então ele merece um tratamento de coração aberto, né? Merece um tratamento puro, tá? Porra, então vai passar a valer, então. Então, fechado, então. O Lucas Lima já tá ganhando esse direito agora nesse programa, então ele tem... O próximo, né? Exatamente, ele vai poder fazer a pergunta dele para o próximo programa, ele tem que responder até a quinta-feira. É, você melhor. Acha tranquilo? Até a quinta-feira... Antes do programa, né? Tem que ter anterior ao próximo programa, exatamente. Sai de 15 em 15 dias, lembrando aí para as pessoas. Na verdade, ele sai do nosso programa, já expliquei, ele sai toda semana, só que a gente atrasa semana sem semana, não. Exatamente. Pô, manda aí assim até 18 horas no máximo, não manda muito depois, não é até o final do dia, não, beleza? Afinal, você é ouvinte bola cheia, você não pode vacilar com a gente. É isso aí. Mas e aí, o que o Lucas falou, cara? Então, o Lucas disse o seguinte: rapaziada do Boleiragem, demorei, mas mandei meu e-mail. Eu por duas vezes comecei a digitar o e-mail e por sacanagem. Esqueci de enviar. Sim, sou corintiano e burro. É, não sei não, hein? Vamos descobrir aqui. Ele é corintiano e tava na sacanagem e não conseguia mandar e-mail. É, pode ser, né? Será que o Kiki tava lá também? É, pois é, cara, isso é um problema, porque ela pode parecer mais uma sacanagem de jogador de São Paulo, né? É verdade, mas todo mundo sabe que o Shake Base é rapaz. Exatamente. Mas me apresentando, sou o Lucas Lima, não o da Sanja. É muito bom você já deixar isso bem claro. Não o da Sanja. Infelizmente pra você, meu amigo. Pois é. Sou de São Paulo e um apreciador de tanguinhas. Como é que é o gritinho, Pombo? Você que é o especialista aí no gritinho de tanguinhas. Não, o especialista é o cara que participou do programa, dois programas aí. Mas eu sei imitar, é. Tá bom, esse tá mais justo. E aí ele manda uma mensagem aqui direto pro Pombo e diz o seguinte: Pombom, mano, na moral, valeu por voltar a gravar algo, ainda mais de futebol. É bom ter um podcast imparcial. Ele destacou muito bem esse imparcial aqui. Não é muito imparcial, não. Eu acho que ele tá sendo irônico. É bom ter podcast zoado, assim. Pois é, que não é bairrista. Não, é charadas de nosso país. É, agora tem certeza que ele tava zoando. Não é bairrista, não, mas esse aqui é o melhor podcast de São Cristóvão. Sei que 2015 pra você foi uma bosta no quesito futebol, mas 2016 nem o Vasco fará você triste. Nem o Vasco. Você tá acostumado mesmo, né? É. Tem neném agora, cara. Pois é, se depender de nós aqui, eu e meu alter ego, vamos divulgar isso igual eu fiz com o finado e saudoso Tanguinha. Contamos com o senhor. É, os programas sobre jogadores da zoeira foram excelentes. Excelente é uma boa palavra. É bom relembrar como o futebol precisa desses caras. Os Edmundos pra enfiar a mão na cara da molecada. Faltando um pra dar na cara do Davi Luiz. Sugestão de programa fica pros jogadores mais rodados, tipo os pré-degradador da vida, ou seja, os derrotados. Pode crer, maneiro. Pode crer. Tem jogador que já passou por 42 clubes aí e tá indo pro 43º, já. Pois é. E sugiro também o tema de grandes jogos que seu time se... Olha só, o cara tá prevendo aí o episódio já, cara. Pois é, cara. Pois é, rapaz. Meu Deus, tá bom. Tipo, 1-0 da Liberta de 2012, que Diego Chousa perdeu aquele gol, pra minha alegria. Abraço, Pomba. Aí o cara só quer me zoar, né? Enfim, continue o cast que tá foda. Como é que eu faço agora? Espero mais convidados que trajaram a Tanguia um dia. Que manjam de futebol, claro. Tipo o Bode, o Daig e o Gustavo. Cara, vou te dizer que o Bode não é lá um cara que manja muito futebol, não. É, também não sei muito do Daigo sobre isso, não, cara. O Gustavo curte futebol pra caramba. Ele é um flamenguista conhecido aí. Ele vai aparecer em breve em algum episódio. É flamenguista conhecido. Isso pode ter várias faces. É. Não, é porque ele não esconde de ninguém que é flamenguista. Porque tem uns caras aí que a gente não sabe. Tem uns caras que têm bom senso. Eles ficam com vergonha. Torce o Daigo, sei, cara. O Daigo acho que torce pro Atlético Mineiro, cara. Ah, então. Isso é interessante. A gente pode falar com ele em breve aí também, porque o Daigo é um cara legal pra participar do programa. O Bode, cara, assim, eu vou dizer que é bem difícil, que realmente não é a praia dele, assim. Já dei uma sondada de leve, entendeu? Uhum. Se a gente falar um dia, se a gente pegar um episódio muito fora do tema futebol, acho que talvez ele consiga participar de boa. Agora, se for futebol mesmo, acho que vai ser... É, tipo CDZ parte 4. Pois é, o CDZ parte 4 da vida, dá pra chamar o Bode. Bom, mas a galera não desistiu ainda da volta da Tanguinha, eles não vão desistir dessa opção. Mas é isso aí, cara. Esse foi o nosso último e-mail do programa. A gente teve alguns comentários lá também, como a gente já disse, um deles foi do próprio Lucas Lima, que comentou rapidamente que ficou feliz aí em ouvir o Pluff, etc, como a gente também já tinha comentado também, falou que o Wagner Love não usa trança no Corinthians, porque, pô, cadeia é tenso, né, cara? Tem que carregar pra cabeça, essas coisas. É, espaço não virar alça. E falou pro Pombo pra fazer um post, cara, com o melhor de Jessica Esteves e Carolzinha Portaluppi, cara. Porra, isso aí vai ser um prazer, literalmente. Tem que saber se vai conseguir terminar, né? Pois é, eu acho que é uma boa ideia, cara. Eu posso lavar a mão depois? Eu espero que sim. Ainda bem que você vai fazer isso só no seu computador, cara. E um outro comentário que a gente recebeu foi do Gabriel, sem sobrenome. Ele até atualizou aqui, deixou o sem sobrenome, tipo, explícito aqui no nick dele, porque a gente sempre zoou que ele, Thiago, não tem sobrenome aqui. Mas ele pediu pra... Ele falou que seria interessante se a gente um dia comentasse da atual situação da seleção brasileira. Eu acho que é muito maneiro, assim, é um tema muito legal pra gente falar, mas também acho que provavelmente vai cair muito numa triste atuação também, separada. Né? É, um tema triste, a gente vai ter que falar um pouco mais sério, talvez. A gente já pode começar a separar músicas tristes, assim. Pois é, vamos começar a trabalhar nisso. É, você aí que tá ouvindo agora também, você participa, manda e-mail pra gente, faz comentário no site, faz comentário no Facebook. Compartilha no Facebook. Exatamente, compartilha nossos posts e de repente você pode ter a chance que o Lucas Lima vai ter agora de fazer uma pergunta pra gente responder aí de coração aberto, né? Não esquecendo, é claro, de assinar o nosso feed, né? Pra você não perder nenhum episódio, não ter que ficar se preocupando em quando sai e contar os 15 dias, né? Pode ser uma tarefa difícil pra algumas pessoas. A galera que ia chegar aqui, ouvir, pente rala, vai embora. Não é assim não, parceiro. Assim não finge aí, cara. Bota o anel no dedo do nosso podcast. Ou bota o seu anel. Ou não. Enfim, assuma um compromisso com boleiragem, cara. Seja nosso amiguinho do peito, assine o nosso feed, entendeu? Receba toda semana. Ouça-nos. É toda semana não, né? É toda semana sem a gente não atrasar. Mas receba sempre, entendeu? Vai ser bom, você vai gostar de receber da gente. Receba. Receba. Sigam novamente o exemplo do Lucas Lima e aí tragam seus amigos pra ouvir, cara. Divulguem aí entre a galera, até pra vocês poderem comentar os programas com alguém. Isso vai ficar muito mais legal. Você vai conseguir estender o papo aqui e com certeza a experiência vai ser ainda mais maneira pra você. Eu só acho que se eu trago seus amigos, vai soar errado pros nossos ouvintes tricolores. Eles vão acabar tragando seus amigos, cara. Apresente nosso podcast. Exatamente. Pois é, introduza o seu podcast. Isso. Aí, o podcast, hein? Tu não corre risco de pegar nenhuma doença. Bom, pra começar aqui o nosso assunto principal, né, cara, eu queria perguntar pros senhores aí se os senhores se lembram do grande Souza. Souza Caveirão? Souza Caveirão. Souza Bandidão, né, cara? Não, cara, ele jogou pra alguns grandes clubes do país, né, cara, e ele tinha grande identificação com a torcida do Flamengo e do Corinthians, né, cara? Isso diz muito saber. Jogou nos dois, inclusive. Mas, cara, vou dizer que o Souza, por incrível que pareça, a jogada dele que mais ficou marcada na minha mente foi um lance, cara, em que ele foi dar um chute, ele tava, sei lá, uma jogada numa dividida dentro da área, dentro da pequena área, se não me engano. E aí o Souza foi dar um chute na bola e ele acertou o braço do jogador. Só que o cara tava com o braço apoiado no chão. E eu lembro. Partiu o braço, caralho, do malandro. Caralho, eu lembro disso, velho. Cara, aquilo, eu sonhei com aquela parada. Aí, eu vou falar o seguinte, cara. Ele não tava olhando pra bola nesse lance, cara. Cara, assim, por incrível que pareça, mesmo sendo o Souza, eu tive a impressão de que ele tava tentando realmente ir na bola. Só que assim, por que teria enchido tanto o pé? Porque a bola tava na frente trave, tava na frente do gol, cara. Não precisava daquilo, era só dar um toquinho. Cara, ele conseguiu partir o braço do malandro, sacou? Se o maluco levantasse o braço, a parte de baixo ficava pendendo, assim, sacou? Mas isso era óbvio, né? Você não entendeu porque ele queria passar um recado, cara. Vê se mais alguém tenta fazer uma dividida com o Souza agora. Não, jamais. Essa jogada aí ele aprendeu quando ele passou a ser mesmo em Bangu 2 lá, tá ligado? Quebra-galha. Quebra-galha. Muito boa. Mas, cara, o Souza, ele jogou em vários clubes do Brasil, assim, chegou a fazer sucesso em alguns, como o Robinho falou, mas, cara, a passagem dele pelo Flamengo não tem boas lembranças, cara. Não trouxe boas lembranças, cara. O Souza, ele foi um jogador que foi mais uma das trolladas do Araújo em cima do Flamengo. Isso aqui eu vou abrir um parênteses aqui, porque é o seguinte, tem um jogador Araújo. De futebol, cara, que é o cara que mais trollou o Flamengo na história, que é um tal de Araújo, que é um jogador que era um atacante, que jogou pelo Goiás, inclusive chegou até a jogar pelo Fluminense recentemente, e ele fazia o seguinte, ele não era um grande goleador, mas ele era um super garçom, sacou? Então todo mundo que jogava com o Araújo virava artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo sempre caía, achando que o cara que era o artilheiro que era o jogador bom. Então o Flamengo caiu nessa com o Dimba. Vocês lembram do Dimba? Ah, quem não lembra do Dimba, cara? Cara, o Dimba era horroroso, cara. Um dos piores atacantes que eu já vi. Só que o Araújo chegava na linha de fundo, cruzava a bola pra trás, rasteira, e o Dimba empurrava pra dentro do gol, muitas vezes sem goleiro. Então o cara virou artilheiro, cara, conseguiu ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí, pô, beleza, o Flamengo caiu nessa com o Dimba, mas, pô, vai aprender, né? Aprendeu? Não. Aconteceu a mesma coisa com quem? Com o Dil. O Dil era um atacante, cara, que chegou até jogando Botafogo, etc. E, tipo, foi um outro caso também que jogou no Goiás, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, e aí Gil o Flamengo... Gil é excepcional feminino? Também. Também. Mas foi um jogador que jogou pelo Flamengo e, cara, ele foi passagem desastrosa, cara. Coisa horrorosa, assim. Tipo, dá tristeza só de lembrar. Ele cumpriu a passagem dele, pediu que os gols acontecessem. Pediu. Muito bom. E aí, cara, ele fez essa parada, tipo, no Flamengo foi horrível, sabe? Mesmo tanto sido artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. E aí, cara, o Souza, que já tinha passado por vários clubes brasileiros, etc, caiu no Goiás e conseguiu ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí, o que o Flamengo fez? Trouxe também o Souza em 2007. O Souza foi artilheiro do Brasileiro em 2006, o Flamengo trouxe em 2007. Uhum. Outra tristeza, cara. Assim, o Flamengo não aprende. É, cara, burro, né? Uma parada que você tem que saber é o seguinte: se o cara foi artilheiro no Goiás, meu irmão, deixa ele ser artilheiro no Goiás. O Goiás tem alguma mágica, não sei se foi só o Araújo mesmo, porque depois que o Araújo saiu, ninguém mais foi artilheiro. Mas, cara, tem alguma mágica que sempre tem um maluco que vira artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando no Goiás, cara. Cara, é foda mesmo. Mas o Flamengo é burro também, isso aí tem. É, com certeza. O Flamengo é mestre em querer pegar o cara que se destacou no último brasileiro, ninguém sabe exatamente por quê. Aí o Flamengo acha que ele vai ser o novo Zico, entendeu? Aí o Flamengo vai lá e pega o cara. Aí é sempre a mesma coisa, cara. É aquela parada. O Flamengo devia mais se esforçar e criar um maluco bom, entendeu? Como foi o caso do Zico, né? Até onde eu sei. Sim. E menos em pegar o cara que tá se destacando lá no outro clube, mas, pô, tu vê que o cara tá se... É fase, entendeu? É fase, exatamente, entendeu? Cara. Você tem que saber identificar a fase e saber identificar o bom jogador. Pega as características do cara, vê a habilidade do cara, entendeu? Você tá falando de Flamengo, cara. Você tá falando do Flamengo, cara, que analisou o Suárez e falou, O Suárez, cara. Barcelona. Sim, eu sei, pô. Então, exatamente, esse que é o lance. O Flamengo não tem um bom histórico de saber avaliar jogador, sacou? O Flamengo ainda tenta essa parada de criar a galera dentro de casa, hein? Quando eu era criança, eu ouvia muito aquela parada de craque que o Flamengo faz em casa. Hoje em dia, isso droga. Não faz o menor sentido. Pois é, cara, faz sim. Tá falando de droga, putz de grila, cara. Você iluminou minha mente, cara. Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido, cara. Tudo faz sentido. Muito obrigado, cara. É por isso que o Flamengo não tá bem, que o craque é muito barato, cara. Você tem que fazer LSD, uma parada mais cara. É, tá, né? Uma parada mais carinha, né? A gente tem representante de coisas relacionadas a isso mais pra frente. Mas, cara, assim, voltando ao Souza, cara, o Souza, ele chegou até a ter algum destaque em alguns clubes por onde passou, além do Goiás. No Bahia, eu acho que ele não foi tão mal assim. No Vitória, eu já acho que ele foi bastante mal, se eu não me engano, não sei. O Robinho sabe dizer? É, ele acabou de assim, no Vitória ele foi mal, mas assim, depois de um tempo ele acabou chegando no Paysandu e esse ano ele foi. Teve um contrato rescindido no Paysandu porque ele disputou 20 jogos, fez um gol. Que vitória, cara! 20 jogos e um gol. O Paysandu tá bom, né, cara? O Paysandu tinha o... Era o Robigol, que era do Paysandu? Quem era o atacante do Paysandu que fazia gol pra caramba? Ah, era o Balão, que fazia gol no Flamengo direto. Gol no Flamengo não é mérito pra ninguém. Grande Balão, cara, me deixava muito feliz. Um Balão mágico. O Souza, ele não viveu só momentos complicados, não, cara. Assim, ele teve alguns momentos de destaque, mesmo quando ele não tava tão bem, que foi quando ele teve uma passagem pelo Vasco, né? Que ele fez o... policiais. Ah, essa daí eu nem conto mais, cara. Não, mas teve sim, fala aí. Na verdade, assim, quanto às páginas policiais, talvez ele tivesse de novo, né? Porque esse ano ele tava devendo um ano de pensão pro filho dele, né, cara? Com um ano? Um ano de pensão. Eu não sei porque ele não tá preso ainda, mas de repente ele conseguiu ajeitar as coisas, ou então os caras... Ele baleou os policiais que foram fazer a busca lá. Mas assim, teve um ano que ele se destacou no Vasco, que foi em 2003, quando o Vasco foi campeão carioca, e ele fez o gol do título na final contra o Fluminense, que foi inclusive com um cruzamento de letra espetacular do Léo Lima. Porra, cara! Ah, eu lembro disso, cara. Merece um espaço aqui na nossa lista, né? Pô, aquilo ali foi sensacional, cara. Foi um gol impressionante, porque assim, o Léo Lima fez um cruzamento, assim, ele não tava perto da área, ele tava lá na linha de fundo, perto da bandeirinha, quase deu um cruzamento de letra, foi na cabeça do Souza, cara. Assim, obviamente foi sorte, mas, pô, foi um lance muito... Não, olha só, né? Ele tentou fazer aquilo, ele falou, não tem uma explicação pra você, a 50 metros da porra do gol, tu bater de letra numa bola que não seja pra cruzar ela, cara. Não, ele tentou fazer, exatamente. De esquerda e ele cruzou de letra porque ia facilitar a mas vida dele. Mas o lance foi mais impressionante porque foi o Léo Lima, porque se tivesse sido qualquer outro, eu até acharia tranquilo, sacou? Se fosse o Léo Jaime, você ia acreditar, né? Acreditava, exatamente, pô. Se fosse o Cerveró, acreditava. Aí é mole, porque ele vai estar olhando pro lance, de certa forma. Mas assim, o Léo Lima, cara, porra, aquilo foi genial que ele fez, aquilo ficou reprisando o ano inteiro. Sim. E assim, sim. O mérito do gol foi muito mais do Léo Lima, porque o que acontece? Na verdade, foi também do Souza, porque o Souza, ele não foi estunado pelo lance, né? Porque ninguém acreditou naquela porra. O Léo Lima cruzou a bola de letra, todo mundo ficou paralisado, assim, todo mundo ficou sem reação. E o Souza, sei lá, todo mundo, menos o Souza, que tava sob efeito de drogas pesadas, né? Aquilo não chamou atenção. Não, cara, ele tava desatento, como sempre, e ele não percebeu como que foi feita a jogada. O cruzamento, ele não deve ter visto o cruzamento, ele só viu a bola chegando, deve ter sido isso, cara. É, talvez tenha só esbarrado na cabeça dele e por acaso foi gol, entendeu? Pois é, como a cabeça do Souza, tipo, metade da grande área, bateu ali por acaso na cabeça dele e entrou a bola. Pois é, e cara, o Léo Lima, que, assim, surpreendeu muito, porque as pessoas acreditavam muito muito no potencial dele, né, cara? Porque ele era habilidoso e tal, tinha potencial, mas ele nunca conseguiu se destacar como a gente esperou que ele fosse fazer, sabe? Aquele cruzamento foi o lampejo de genialidade da carreira do Léo Lima. Pois é, cara, o Flamengo acreditou nesse lance também, chegou a contratar o Léo Lima, ele passou pelo Flamengo sem muito brilho, depois que saiu do Flamengo, ele chegou a passar pelo Palmeiras, ele tinha jogado no Grêmio também antes, no Santos, jogou em um monte de clube brasileiro. Jogou em vários clubes. Chegou até a jogar no São Paulo, no Goiás, todo mundo joga no Goiás. Então, pra lamentação de torcedores de vários clubes, né? Exatamente, cara. E, assim, todo mundo sempre tinha aquela esperança de que o Léo Lima ia arrebentar, porque o cara tinha um potencial e ele tinha um potencial evidente, ele só não tinha o talento, tipo, que fosse constante, entendeu? É, o Léo Lima, ele, na verdade, é aquele cara que nunca deu certo, né? Se for resumir bem, é aquele cara que poderia ter feito mais e nunca fez. Mas, assim, o Léo Lima, ele, assim, a gente coloca ele nessa lista aqui porque, de fato, ele não apresentou muita coisa. Eu acho que ele gastou todas as fichas dele naquele cruzamento lá de Lima. E aí, o futebol dele ficou devendo aí pro resto da carreira. É bem possível. É, o surpreendente foi ele ter conseguido jogar em tantos clubes grandes de destaque sem ter conseguido apresentar um futebol de primeira linha, né, cara? Empresário. Exatamente. É, eu ia falar, o empresário dele era muito bom, ou tava pegando as pessoas certas. Não, cara, a palavra desse episódio é empresário, né? Vocês estão ligados que a maioria dos jogadores que a gente vai citar aqui só se deram bem no futebol porque tinha empresário, cara. Mas isso aí cabe um episódio só à parte pra falar disso mais pra frente, cara. Certamente. É, com certeza. Podemos falar só disso, sim. E digamos que o empresário do Léo Lima, ele sabia dar a letra. Um outro cara que tem esse mesmo problema do Léo Lima, que é o cara que mostrou habilidade, que parecia que ia ser um grande jogador, todo mundo chegou a acreditar no potencial do cara, criar esperança com ele, foi o Ibson, cara. Ibson. É o Gibson, né, desfalcado. Tipo isso. Ele jogou pelo Flamengo, cara. A primeira passagem dele pelo Flamengo foi muito boa. Ele foi revelado no Flamengo, né? E aí ele se apresentava muito bem, mostrou um pouco do potencial que ele tinha e conseguiu ser transferido pro Porto. E no Porto ele chegou até a fazer algum sucesso. E a gente tava doido pra ele voltar pro Flamengo. Tipo, a galera fez mó lobby pra ele vir e etc. Aí, cara, deixa eu te cortar por um segundo aqui. Tá à vontade. Falando, não consigo parar de imaginar. Será que o pai do Ibson era fanho? E aí, quando foi tentar retirar ele, falou Gibson. Qual é o nome do seu filho? Ibson. Aí, deve ter sido isso, cara. Não é possível. Cara, só pode ser isso, cara. Aí, boleiragem desvendando mais um mistério da humanidade. Cara, eu jurava que tinha sido só um typo do cara que foi registrar, né, cara? Mas essa história aí faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido, cara. Ibson. Tá bom, pode continuar. Vai voltando aqui. Aí ele foi voltar pro Flamengo e, tipo, a galera fez festa quando ele voltou. O Ibson, pai, coisa e tal, jogador. Foi criado aqui na casa e tal, fazendo sucesso na Europa. E aí, cara, foi só desastre. Ele jogou muito mal, fazia poucas boas jogadas. A maior parte dos jogos em que ele tava em campo, parecia que não estava, na verdade. Assim, passava, tipo, um tempo inteiro sem ouvir falar do nome do Ibson, cara. Ele se escondia direto mesmo. Se escondia direto. Então, e aí ele acabou sendo negociado, sabe? Ele foi pro Spartak Moscou e depois voltou pro Santos. E aí eu pensei, pô, agora o cara tá com novos ares, né? Ele vai jogar um futebol melhor, exatamente, vai aparecer melhor. Cara, ele foi péssimo no Santos, era reserva direto e ficou em várias listas de torcedores do Santos como um dos piores meias que jogou pelo Santos. E aí depois ele conseguiu repetir esse desempenho no Corinthians e no Sport. Como é que tanta gente assim contrata o cara? Pois é, o cara por onde passou, ele ficou entre os piores jogadores. Não, cara, olha só, ele era muito inteligente, ou o empresário dele era muito inteligente, porque pro cara conseguir uma parada dessa, com salário alto, porque ele era um jogador que tinha nome. Salário alto. É coisa de gênio, cara. Sabe, acho que a gente devia ter tentado carreira como um jogador ruim, cara. Pois é, cara, eu acho que eu devia ter feito isso também. Não, jogador ruim eu já sou, pô. Tinha que achar o empresário de bicho aí. Deve ter um cara que joga muito que chama Gibson, cara. E aí a galera acaba contratando ele. Contratando sem querer. Por engano. Ou então a galera deve pensar, porra, cara, o Gibson não é ruim, mas falta alguma coisa. Falta um G. Além dele, o Flamengo sofreu com outros jogadores de meio que também eram tenebrosos, sacou? Eu tenho dois jogadores, cara, na minha mente que eu não sei dizer exatamente qual dos dois é o pior. Assim, um deles é o Carlos Eduardo, conhecido também como Cadu Soninho, que é um jogador que já chegou em seleção brasileira. Acho que, se eu não me engano, foi na época que ele jogava pelo Grêmio, não sei, nem lembro por onde ele passou. Ele foi acordado? Não sei, acho que na época ele deve ter gastado todas as energias naquela época e depois ficou dormindo até hoje. Ah, tá, rebelou, né? O Cadu era um jogador, cara, que não acertava uma jogada, cara. Uma jogada. Na verdade, não. Provavelmente, no tempo que ele jogou pelo Flamengo, eu acho que ele provavelmente fez um gol ou dois. E eu posso dizer que foram essas duas jogadas que ele acertou na vida, entendeu? Na vida não, mas pelo Flamengo. Não, pô. Ele teve uma outra jogada certa também, pô. Quando ele foi embora, acertou, né, na contratação do empresário, cara. Ah, é, não. Mas aí foi a jogada do empresário dele, pô. Não, então. Ele tava assim, dormindo, ele, mas ele escolheu o empresário. Ele dele pra seleção brasileira, sim, cara. Sim. O cara era bom. A gente reclama de falta de camisa 10, mas o empresário, rapaz, tá na fase de ouro. Cara, os caras conseguiram colocar Lucas Mugni no Flamengo. Ah. O Lucas Mugni é o rival do Cadu Soninho, sabe? Rivaldo? Então ele era bom, né? Eles são amigas e rivais também. Porque assim, o Mugni, ele é horrível. Só que o Mugni, ele pelo menos, de vez em quando, fazia boa jogada. Ele era tipo o Negueba, que brilhava num lance. Pelo menos tipo o Negueba, ele não fazia boa jogada. Não, cara, fazia. Porque o Negueba tinha uma parada assim, ele brilhava em um lance do jogo, ou então em um tempo de jogo. Ah, entrava, tipo, ou então, sei lá, entrou 15, faltando 15 minutos pra acabar, destruiu. Geral que o Negueba na seleção, no jogo seguinte ele some, sacou? Ele tinha muito isso. É porque ele corria muito, né? Ele só corria e no jogo seguinte ele não tinha mais gás, né, cara? É possível. O Negueba tinha um problema porque, na verdade, ele é meia e o nego insistia em colocar o cara pra jogar de atacante. Começou com o Luxemburgo essa parada, porque ele era muito rápido, driblava muito. A galera achava que ele tinha que jogar perto da área pra sofrer pênalti, então ele sempre jogava mal. O Negueba, tinha que jogar no pronto-socorro, porque ele só corria. Caraca! A gente vai falar de um Carlos Alberto aí, mas. Não, quer pra lá. Tô na pauta, cara. Pois é, tá queimando largada aí. Mas o Mugni, cara, e o Cadu Soninho eram tristes, assim. Foram jogadores que eu comemorei quando saíram do Flamengo. Assim, na verdade, teve um outro jogador que eu comemorei mais a saída do Flamengo, que foi o zagueiro Fernando. Porque quando ele saiu do Flamengo, ele foi pro Vasco. É, comemorou do Flamengo, né? Aí eu comemorei mais. Cara, o Fernando é foda, porque o Fernando, ele era declarado flamenguista, né? Uhum. Quando ele foi jogar no Vasco, ele teve alguns problemas, né? Um deles, bem característico, é que ele tinha uma tatuagem do Flamengo, né? Aí vai todo mundo zoar, como é que tu sabe que ele tem tatuagem do Flamengo? Cara, a torcida inteira falava que ele tinha tatuagem do Flamengo, que de vez em quando ele acabava o jogo e o cara ainda tirava a camisa dentro de São Januário, no gramado. Caralho. Era foda, cara. Triste, cara. Tem que ser muito bandidão pra ainda bancar essa, assim. E sumir as paradas no vestiário, né? Mas assim, ele, cara vai jogar no rival, sendo que ele tem uma tatuagem. Eu não sei se é maior, a falta de bom senso é maior do cara ou de quem contratou ele, né? Porque a gente tem casos de jogadores que jogaram em vários clubes do Rio, sei lá, e fizeram sucesso, entendeu? A gente até chegou a citar alguns casos no programa passado, etc. Uhum. Assim, Felipe, que jogou em Flamengo, Fluminense, Vasco, Pet, Romário, entendeu? Então, eu acho tranquilo o cara pegar um jogador do rival, até mesmo que o cara seja super identificado. Tipo, o Edmundo era vascaíno e foi jogar no Flamengo, entendeu? Ele era declaradamente vascaíno. Ele não chegou a fazer sucesso, mas ele foi. Não, mas aí, entendeu? Que tá, ele não tinha tatuagem, entendeu? E a gente ficava desfilando com ela pra cima e pra baixo. É mesmo. Pois é, a tatuagem é que é agressiva, né, cara? Porque não deixa ninguém esquecer, né, cara? Aí tu vai trabalhar na Globo e tu faz uma tatuagem da Globo. Aí o dia que tu quiser ir pra Record, fudeu, meu parceiro. Tu... Entendeu? Ainda bota no pescoço ainda, assim. Mas, cara, tem um zagueiro que era pior do que o Fernando, cara. Que era o tal de Wellington. Que é o pior zagueiro que eu vi jogar pelo Flamengo. E olha que eu vi muitos zagueiros horrorosos. Ele era assim, ele era ruim e achava que era bom. Era o tipo de cara que dava declaração assim, a torcida pegava no pé dele, ele ficava, não, vocês vão ver, um dia vocês ainda vão me idolatrar. Porque ele realmente achava que ele era bom jogador. É fanfarrão ele, né? Pois é, fanfarrão, exatamente. Ele não tinha tempo de bola, não subia pra cabecear, ele achava que sabia sair jogando, isso era um problema gigantesco, porque ele queria sair tocando toda a jogada, em vez de dar um chutão pra frente, queria sair tocando, e várias vezes ele dava bola no adversário. Né? Deve ser tipo o Lúcio na seleção, mas o Lúcio sabia. O Lúcio sabia. Mas sabia às vezes, né? Vamos lá. O Beckenbauer falou assim, o Ronaldinho Gaúcho é muito bom, mas eu preferia ter 11 Lúcios no meu time. Cara, eu lembro que ele falou isso, foi sinistro. E eu fiquei chocado até ver um Brasil e Argentina em que o Lúcio destruiu. Deu chapéu, matou no peito. Não, mas eu gostava pra caralho do Lúcio. Cara. Eu gostava também dele. Eu não gostava dele até esse Brasil e Argentina, cara. Nesse jogo eu virei fã do Lúcio, cara. Mas assim, o Wellington, cara, ele fazia umas jogadas, cara, inacreditáveis, assim. Tipo, ele, parada dele dominar a bola, ele, sei lá, ele vai cabecear a bola pra frente, cabecear a bola só pro alto e o atacante adversário pegava a bola e fazia o gol. Ah. Ele chegava, dominava a bola pra sair jogando, tocava. Cara, teve um lance contra o Vasco que ele foi sair jogando, ele chutou a bola em cima do atacante do Vasco, que agora eu não me lembro quem era, mas era alguém bem famoso. Ah, o Diego Souza. Ah. Ele chutou a bola no peito do Diego Souza e o Diego Souza adiantou a bola, passou por ele como, sei lá, um carro passando por uma bicicleta. E aí ele puxou a camisa do Diego Souza pra fazer a falta e impedir que ele saísse na cara do gol e foi expulso. Cara, assim, um lance normal de jogo, saída de bola, uhum. O cara conseguiu ser... A bola no, com o time dele, sacou? A bola, com o time dele, ele conseguiu ser expulso, cara. Isso é um talento. Ele deu cara. A bola pro adversário. É muito talento, cara. Isso é um talento. Cara, esse tipo de proeza não é pra qualquer um, não, cara. Ele fez um gol contra, que ele foi dar um chute pra frente e ele pegou a bola, ele meio que deu uma furada, porque ele era especialista em furada, ele dava várias furadas. Opa! Ué, ele jogou no Fluminense, cara. Pois assim? Era. Ele errou a bola e ele acabou pegando um chute de trivela e acertou o próprio gol, cara. Foi um golaço de trivela. Ele fez um gol contra de trivela, tá? Um gol contra de trivela, um golaço. Mas o lance mais impressionante dele, cara, foi na última passagem dele pelo Flamengo, que ele fez um pênalti de cabeça. Ele tava jogando improvisado de lateral. Não me perguntem por que alguém improvisaria o Wellington na lateral, mas beleza, ele tava jogando improvisado de lateral. O técnico também é um craque, hein? Pois é, palmas pro técnico. E aí, pô, o lateral do time adversário passava voando por ele, porque ele é um zagueiro lento. Aí teve um lance que a jogada tava acontecendo na área, o jogador do time adversário foi passando por ele e ele deu um peixinho nas pernas do cara. Cara, assim, não foi na bola. A bola tava totalmente fora do lance. Ele deu um peixinho nas pernas do cara e fez o pênalti, cara. Cara, o cara tem que ser muito criativo. Falando, o cara tá lento, cara. Ele tá sendo usado na função errada, cara. É, ele tá sempre lento. Tá lento até demais, cara. É, tu acha ele um cara lento, né? Por aí. Por aí, cara. Entendi. Assim, ele não é o único zagueiro ruim do futebol brasileiro, né? A gente tem centenas aí de exemplos, etc. Só que ele teve destaque que ele é um dos piores. Falando de zagueiro com destaque, a gente não pode deixar de falar do grandioso campeão brasileiro pelo Fluminense, Gum, né, cara? Ah, o Gum é excelente, cara. O Gum foi campeão brasileiro, fez a dupla de zaga com o Leandro Eusébio, no time que era do Muricy, se eu não me engano. O Muricy que era o técnico, não era na época? É, acho que sim, acho que era. Cara, assim, por incrível que pareça, naquele ano a dupla funcionou. Eu não consigo entender como, assim, ó. Foi o ano que eu passei a admirar o Muricy de verdade, porque conseguiu fazer o Gum jogar. É, mano. Pra você ter uma ideia, a frase mais famosa entre os tricolores é: quem tem Gum tem medo. A torcida do Fluminense toda abusa do medo, né, cara? Pois é, né? Há quem diga que o nome real do Gum é Energúmeno, tá ligado? Porra, cara, o Gum é muito ruim, cara. Ele tem, cara, ele tem cara de quem tá atrapalhado. Ele não precisa nem jogar pra você ver que ele tá atrapalhado, tá ligado? Tu vê que ele tem a cara de quem tá meio disperso, assim. É que nem um zagueiro do Vasco, que chama Jomar. Ele tá no Vasco. O Jomar, cara, de vez em quando a câmera passa pelo Jomar e ele tá olhando pro além, sabe como é que é? Ele não tem direção, assim, o olhar dele. Ele, cada olho dele tem um movimento independente, assim. Ele parece que é aquele bicho de estimação do Bob Esponja, esqueci o nome. Ele não sabe pra onde ele tá olhando. O Jomar é muito perdido, cara. Teve uma vez que eu pausei, assim, a TV tem aquela função, né, de voltar. Eu voltei, que eu fiquei assustado com aquilo. Tava um amigo vendo o jogo comigo, cara. Ele ficou, caralho, tu é muito escroto, porque ninguém mais reparou isso, mas, cara, não tem como não reparar, cara. Eu acho que todo mundo que vê jogo do Vasco, quando o Jomar estiver jogando, tem que parar pra ficar olhando a câmera quando chegar no Jomar, cara. Você não vai entender como é que o cara tá ali no campo. Eu acho que ele, ou ele é muito bom e ele consegue observar tudo que tá acontecendo no jogo ao mesmo tempo, né, com a visão independente de cada olho dele, ou então ele é o cara que tem problemas mentais e não devia estar ali jogando. Eu acho que a segunda pessoa é mais. Cara, eu aposto na segunda, cara. Aposto dinheiro na segunda. Pois é, tipo isso. Agora o Gum. Tá com todas as apostas aí. O Gum, a torcida do Fluminense, tem trauma dele. Não sei se vocês já viram um vídeo do YouTube. Eu tenho que encontrar essa porra pra linkar na postagem, cara. Porque tem um vídeo do Gum batendo pênalti. Que o Gum que bateu pênalti pra fora contra o Palmeiras. Ah, foi, exatamente. Na final da Copa do Brasil. Na semifinal da Copa do Brasil. Cara, é muito engraçado, cara. Muito bom. O moleque já tá desesperado que é o Gum que vai bater o pênalti. O Gum bate pra fora, mas ele xinga muito. Só que ele xinga de uma maneira que qualquer um aqui ia xingar o Gum, cara. É muito característico. Você ri muito, porque... Pô, é muito bom. Tem que achar o cara assim. É tipo porta-voz de torcedor do Fluminense, tá ligado? Ele, na verdade, ele seria porta-voz de torcedor do Fluminense se ele estivesse mais afeminado falando, mas como... ele é tipo porta-voz de torcedor brasileiro, vamos dizer. Obrigado. Cara, mas assim, zagueiro ruim é o que mais tem, né? O Vasco já sofreu com isso, pô. Além do Jomar. Além do Jomar, Além do Jomar, pô. O Fábio Braz. Renato Silva. Silva, cara. É verdade, eu vendi vários. Renato Silva, Fábio Braz. O Renato Silva foi um problema de todos os cariocas. Pois é, cara. Foi uma epidemia. Cara. Exatamente. O Renato Silva é outro, né, cara? Jogou em vários clubes grandes, cara. Todos os grandes do Rio, jogou no São Paulo. Aí o cara foi pra China, beleza? Veio pro Vasco. E aí, cara, tipo assim, ele teve várias oportunidades como titular. Assim, porque toda hora alguém se lesionava e ele entrava como titular no lugar. Porque não era pra ele ser titular mesmo. Era por mérito, né? E o cara não conseguiu aproveitar nenhuma, cara. Ele nunca convenceu, cara. É incrível. Assim, todo mundo achando, agora o Renato Silva engrena. Aí o Renato Silva fazia uma merda, o Vasco perdia. Não, agora o Renato Silva engrena. E nunca, cara, nunca engrenou. Hoje o maluco tá jogando na Série D, cara, do Campeonato Brasileiro. Ah, tá no lugar dele, né, cara? Porra, cara, o Renato Silva, não sei, bem o lugar dele, na verdade, porque ele, não sei se vocês repararam, mas ele tem uma cara de presidiário misturado com pedreiro, tá ligado? Ele não tem, sei lá, feição de jogador de futebol, de atleta, tá ligado? Como parece. Não, que é isso, cara, o Renato? A maioria dos jogadores de futebol tem essa feição. Cara, mas o Renato Silva parece que ele... brasileiro, cara. Parece que ele saiu do botequim do lado ali e foi jogar uma pelada, tá ligado? Ele não, sei lá, cara, parece que ele não era pra ser jogador de futebol, não gosto da cara dele. Ele não tem feição de atleta, né? Parece aquele cara que saiu de casa, tomou uma cachaça e não fez a barba, tá ligado? Foi ali jogar bola ali de bobeira. Mas tem que falar do Fábio Braz, né, cara? Pô, citei Fábio Braz, cara. Fábio Braz, assim, cara, zagueiro excelente. Fábio, cara, eu sei hoje em dia que eu não sou cardíaco por causa do Fábio Braz, cara. Eu nunca passei, cara, nunca foi tão emocionante a partida do Vasco. Aliás, foi sim com outro caso que eu vou citar mais na frente. Mas assim, uma das partidas, as partidas mais emocionantes do Vasco, né, a maioria delas com certeza foi quando o Fábio Braz era zagueiro, cara, porque toda bola alçada na área, toda bola disputa com o atacante, era um frio na barriga que vocês não têm ideia, cara. Parecia só quem sabe como é que é isso é a torcida do Fluminense, né? Com Gum. Pois é. Mas assim, o Fábio Braz não era nem questão de não saber cortar a bola da zaga. A questão é que a bola chegava perto da zaga, você já ficava preocupado, entendeu? E quando a bola tinha que sair da zaga, você também ficava preocupado, porque a chance dele dar a bola no pé de novo do atacante, entendeu? Era muito grande, cara. Era muito grande. O Fábio Braz, eu não sei, cara. Assim, ele era aquele zagueiro que... É tipo aquele... Lembra aquele Geladeira que jogou no Flamengo? Lembro. É outro que talvez deva ser citado aí. Cara, era Gustavo, eu acho. Gustavo Geladeira. Cara, ele era tão ruim. Ele era muito ruim. E eu lembro bem dele por causa de um lance que ele fez, cara, no jogo contra o Corinthians. Que era assim, o Liadson tava jogando, né? Aí, pô, o Flamengo tava cozinhando o Corinthians, pô, o jogo tava bem equilibrado, o Liadson tava sumido no jogo. Aí o Liadson foi tentar dar um drible no Geladeira, o Geladeira deu um suco na boca do estômago do Liadson. Ah, né? E assim, o Geladeira é um maluco grande e forte, cara, pra caramba. O apelido do cara é Geladeira por causa disso. Uhum. E o Liadson é um maluco franzininho, né? Uhum. Só que, pô... O Liadson parece um travesti, né, cara? Tem que falar de travesti agora, já cumpri a cota, então vamos... Pois é, agora é bingo. Só que assim, o Liadson ele era um jogador franzino e habilidoso. Uhum. E, pô, o Geladeira fez aquilo pra tentar intimidar o Liadson, né? Falou, pô, dei um soco no cara aqui, ninguém viu, não tomei cartão nem nada, agora o maluco não vai nem se mexer mais no jogo, vai ficar morrendo de medo de chegar perto de mim. Uhum. Só que não é isso que acontece, né, cara? Qual é a arma do cara que é pequeno quando tá jogando bola? O cara que é pequeno é habilidoso quando tá apanhando. É destruir o jogo, sacou? Ele só motivou o Liadson. O Liadson fez 2 gols, o Corinthians ganhou o jogo. Eu fiquei muito bolado, cara, porque o mal tava anulado até aquele momento, sacou? Tomou o soco e resolveu jogar, sacou? Cara, ele precisava acordar, cara, ele devia estar meio desatento. Pois é, e pra você ver, tipo, se isso aí foi o lance mais marcante do Geladeira, dá pra saber como ele foi um excelente jogador. Gustavo Brastemp. Pô, cara, teria sido bom se pelo menos ele tivesse conseguido ganhar um dinheiro com essa propaganda. É, é verdade. Exatamente, cara. Né? Então podiam ter feito uma parada dessa com o Fábio Braz, pô. Já podia emendar essa, o Fábio Brastemp também. Ah, olha só! É isso. Se saía bem, podia fazer uma dupla, né, cara? Podia se tornar empresário, cara. Porque já tem até como ganhar direito de imagem aí com esses caras com as marcas. Olha só, rapaz. Olha o marketing aí. Mas assim, eu acabei de citar que teve um período aí que era igualmente preocupante pra mim quanto a época do Fábio Braz, e isso foi em 2013, cara. Um ano, né, em que o meu Vasco da Gama, né, estava envolvido aí com rebaixamento. Eu espero que nesse momento meu time não esteja rebaixado enquanto vocês estão vendo o episódio. Mas assim, acontece que em 2013 o Vasco, ele tinha 3 goleiros, foram contratados, se eu não me engano, naquele mesmo ano, e você somava os 3 e não tinha um goleiro. A verdade era essa, porque qualquer chute, cara, qualquer coisa que acontecia, provavelmente assim, iria resultar em gol. O Robinho, que também é vascaíno, talvez vezes até o Chacal. Eu gosto de lembrar disso, cara. Que devia estar rindo nesse momento, são capazes de confirmar isso. Tava rindo bastante. Acho que há três goleiros. Um deles chamava Alessandro, né? O Alessandro, além da sua incapacidade de defender o gol do Vasco, ele também não conseguia falar direito da entrevista. Ele parecia o Chewbacca falando, né? Tinha o Diogo Silva, que era goleiro de algum desses times pequenos do Rio. Tu lembra qual era, Robin? É, eu não tô lembrado agora, mas... acho que era Ponta Redonda. Sei que ele veio como um goleiro promissor, assim, que o moleque a gente acreditava que ia se sair bem, porque ele tinha participado bem no, nos anos anteriores do Campeonato Carioca. Acho que ele veio direto do Bangu, cara. Ele era do Nova Iguaçu, uhum. E aí jogou no Bangu e veio do Bangu pro Vasco, cara. Olha só que... e, assim, achavam que ele tinha potencial. Ele só precisava ter confiança. É. Só que essa confiança nunca veio, cara. Os caras triste demais, cara. Eu tinha medo toda vez que um jogador chegava assim na intermediária, cara. Porque dali pra frente, com o cachute, era quase certo que ia ser gol, cara. De vez em quando ele tinha uns lampejos, assim, uhum. E fazia umas defesas daquelas impossíveis, sabe? Uhum. E logo depois ele tomava um frango ridículo. Esse mesmo jogo, cara. Eu lembro que tinha um moleque que jogava bola comigo, que ele era muito parecido com o Diogo Silva. Eu fiquei, cara, sem motivos, né? Pessoais, assim, mas eu não conseguia sorrir pra cara do moleque. Eu não conseguia falar direito com ele. De raiva do Diogo Silva. Eu olhava pra cara dele e lembrava do Diogo Silva. Eu ficava puto, isso é sério. Isso é sério. Eu peguei implicância com o moleque porque ele parecia com o Diogo Silva. Vocês viram o nível, né, do aborrecimento que esse indivíduo foi capaz de trazer pra minha vida. Então. E o terceiro deles foi o Michel Alves, né? O Michel Alves me lembra alguém, mas eu não lembro quem ele me lembra. Ele veio do Criciúma, veio com um status de grande goleiro, porque parece que ele foi bem lá, o que me causa surpresa, mas assim, ele foi bem lá. E parece que dos três era o que ganhava mais, entendeu? Parece que ele saiu do clube e ainda processou o Vasco por danos morais, dizendo que foi humilhado. Né? Não foi o Vasco que foi humilhado no passeio ali por causa dele, foi ele que foi humilhado. Ele cobrou 400 mil, ele falava que não, o time me humilhou porque ficou colocando na minha conta as falhas e... Isso, a conta que tava dizendo que a culpa do rebaixamento era dele. Uhum. Não, a culpa não era dele. A culpa era dele e do Diogo e do Alessandro. A culpa era dele. É, pois é, né, cara? Enfim, mas assim, o Vasco nesse ano foi rebaixado por conta, né, dessas três peças aí. E eu acho que se desse pra juntar os três, assim, se desse pra misturar os três e criar um goleiro, eu também não ia querer, não. Cara, eu dispensaria também. E sabe o que é mais engraçado, cara? Os três estavam lá naquele ano fatídico, né? E ninguém mais conseguiu nada concreto no futebol depois disso, assim. Claro. Caíram em 2013 e o futebol simplesmente esqueceu dos caras, assim. O Alessandro, ele ainda tem contrato com o Vasco, mas, tipo, foi emprestado pro Náutico, o Náutico devolveu e ele ficou lá encostado, sabe? Uhum. O Diogo Silva, cara, ele foi emprestado pro 15 de Piracicaba e aí, em pouco tempo, ele deixou de ser o goleiro titular e logo depois passou a ser terceiro reserva. Caraca. Terceiro goleiro do 15 de Piracicaba. Caralho, isso dá o quê? 45? Foi o pior, cara. Não foi não, cara. O pior foi o Michel Alves, cara. Porque o Michel Alves, ele nunca mais jogou por time nenhum depois daquilo, cara. Encerrou a carreira? Não. Assim, encerraram a carreira dele, né? Boa. Mas assim, o caso dos três foi tão grave, cara, que o treinador de goleiros do Vasco nessa época era o Carlos Germano. O Carlos Germano foi mandado embora porque ele dizia que acreditava neles três, entendeu? E mandaram o Carlos Germano embora, que hoje em dia, né, é ídolo do Vasco, mas já não é mais o treinador de goleiros do Vasco. É. Eu achava o Carlos Germano um bom treinador de goleiros, porque ele treinou bons goleiros enquanto ele teve no Vasco, entendeu? É, assim, pra quem não sabe, assim, o Carlos Germano era um dos caras que tinha um status absurdo no Vasco e tinha muita moral. Então, ele era um cara que podia errar, sabe? Pra ele sair por causa desses caras, acho que a situação tava realmente... A torcida pedia pro Carlos Germano agarrar de novo. Você tem uma ideia, cara. É sério mesmo. A torcida que tá do início do jogo. Volta, Germano. Era foda, cara. E olha só, pra ser sincero, só de ver a forma como ele encaixava... Opa, encaixava a bola. Opa, uma só. Só de ver a forma como ele encaixava a bola durante o treino, né? Porque o treino envolve o goleiro chutar a bola também pro treinador, né? De goleiros. Inclusive, é muito irado, assim. Não sei se vocês já viram antes do jogo o treino do goleiro. É muito maneiro. E só de ver a forma, a desenvoltura do Carlos Germano, né? Tanto pra fazer a devolução e tudo mais da bola e encaixar e tudo mais, dá pra ver que se botasse Carlos Germano no gol, talvez o Vasco não tivesse sido rebaixado aquele ano. ano, cara. Ele era um grande goleiro, e assim, a questão da idade dele talvez não fosse um problema tão grande, porque ele não era um goleiro que fazia altas pontes. É, o cara chamado era posicionamento. Exatamente, era muito mais posicionamento, e mesmo assim ele foi um dos melhores goleiros que eu já vi passar pelo Vasco, sendo que eu vi grandes goleiros passarem pelo Vasco, como foi o caso do Elton, o caso do Fábio, entendeu? O cara chamado foi seleção, né, e o período em que ele não foi seleção enquanto ele tava jogando no Vasco, ele era considerado dos melhores goleiros do campeonato e tudo mais, e o pessoal não entendia como ele não era seleção há mais tempo, né? Sim, exatamente. É um dos casos parecidos com o do Fábio, por exemplo, do Cruzeiro, que a galera não entende como é que ele não é seleção, se ele é todo ano um dos melhores goleiros do campeonato. Sim. Pois é, isso é incrível, porque o Vasco, ele teve uma tradição de grandes goleiros durante muito tempo, cara, e a sequência era incrível, né? Com Carlos Germano, Elton, Fábio, e aí quando vieram, depois o Fernando Praz, que também teve um excelente desempenho no Vasco, e de repente vieram esses caras, sabe? E eram três, cara, e ninguém conseguia entender como de três a gente não conseguia ter um, cara. Todos os times menores tinham pelo menos um bom goleiro, cara. Uhum. E a gente não conseguia isso. E aí quando o Martin Silva chegou, ele virou instantaneamente ídolo da torcida. É. Ele fez um jogo bom e aí finalmente temos goleiro. Pois é. O problema. Mas Martin Silva não é pra falar aqui, pô. A gente tá falando dos jogadores ruins. O Martin Silva era um goleiro excelente. Vamos falar dos jogadores horríveis aí. O que vocês acham do Edinho? Aquele goleiro que é filho do Pelé. Nossa! Edinho, caralho. A torcida do Santos, ainda, se você falar esse nome hoje em dia, eles vão conseguir xingar até o Pelé, cara. Eles vão falar com certeza que foi o pior goleiro da história do Santos. E eu vou concordar, cara. Eu concordo também, cara. Eu concordo também. O próprio Pelé não gostava do... Já não gostava do filho dele ser goleiro. Sabe? Você fala que ele não gostava do filho dele também. Quem não, sabe? Eu acho que talvez ele não gostasse muito do filho dele. O Pelé não gosta de 90% dos filhos dele. Tanto que ele não assume. Mas deixa pra lá. Mas assim, o lance do Edinho, cara, o Pelé chegava até a dizer que era, sei lá, era uma vingança do destino, porque ele fez muito gol e aí o filho dele teve que ser goleiro. Assim, ele repreendia o filho dele em público, assim, pela decisão do filho de ser goleiro. Só que o pior de tudo não é que o moleque era goleiro, é que o moleque era um goleiro frangueiro do caramba, entendeu? É bizarro, porque assim, o cara era filho do maior jogador de todos os tempos. Uhum. Ele finalmente decidiu ser jogador de futebol e nunca conseguiu se destacar, né, cara? Assim, na verdade, ele conseguiu se destacar, mas fora de campo. Sim, ele também era uma droga. É, ele, cara, assim, ele conseguiu se envolver num racha, e aí teve um cara que morreu durante o racha de veículo. Carro, né? E ele teve uma condenação de 6 anos por causa disso, por homicídio, sabe? E assim, é bizarro porque, assim, ele, depois de ter sido condenado aí, ele não parou não, sabe? Em 2005, ele foi detido porque ele tava envolvido com uma quadrilha que traficava cocaína, cara, lá em Santos. Que tenso. E aí você imagina, pô, o cara já teve problema com a polícia uma vez. Já teve problema com a polícia de novo. Vai parar, né, cara? Mas não. Ele decidiu brilhar mais uma vez, porque ele ficou muito tempo esquecido. Brilhar, né? Ficou brilhando. Ah, pô. Cara, o cara precisava de atenção, né, cara? É. E aí ele conseguiu, em 2014, ser condenado a 33 anos de prisão, porque ele tava lavando dinheiro do tráfico de drogas, cara. 33 anos ele foi condenado em 2014? É, mas pergunta se ele foi preso, cara. Eu ia falar, porque ele não chegou a ser técnico do Mojimirim em 2015? Chegou, pô. Ele foi técnico do Mojimirim por 4 jogos, né? Ele não ganhou de jogos. Ele foi técnico, esse cara, ainda? Foi técnico do time do Rivaldo lá. Tá certo. E fracassou também, né? Fracassou. Pelo que o Robinho falou, ele só foi técnico por 4 jogos. Provavelmente não ganhou nada e saiu. Não conseguiu ganhar de ninguém. E o time... Não, deixa, chega. Talvez eles tenham colocado ele ali, cara, só pra ele poder dizer que ele tinha um emprego e ficar livre da prisão, sei lá, alguma coisa desse tipo. Responder pra essa liberdade. Ele devia estar com aquela pulseira, né? Aquele negócio que... O que? Power Belt? Power Belt. Aquela pulseira que ele detectou de ele estar lá com o rastreador. Cara, eu acho que esse cara fez tanta vergonha que o Pelé disse que agora ele é filho do Edson, tá ligado? Cara, eu falei de 3 goleiros péssimos do Vasco, mas assim, tem um que é de outra época, né? Mas ele compete assim bem de próximo com esses 3, cara. Compete? Opa, compete! Saiu do Alito. Mas assim, o ele, caralho, verdade. Mas assim, ele, a brincadeira, né, o trocadilho vem de que ele fez, ele foi indicado pelo Pet. Ele era motorista do Pet? Era ele que era motorista? Ele era motorista, aí que tá a curiosidade. O cara era motorista do Pet Covid, cara. Deveria ser caseiro também, né? Deveria levar a filha dele pra escola, assim, é, o mordomo do Pet. O mordomo do Pet Covid. É, o cara, né, era um serviçal do Pet Covid. É, veio lá da Sérvia também, né? Talvez ele, não sei se tem escravo lá na Sérvia, talvez não tenha. E ele veio aqui pro Brasil e o Pet arrumou pra ele lá, de repente pra ficar tomando conta do cara de perto, pra ele ser goleiro do Vasco, cara. E o Vasco tava na merda, o Pet Covid era metade do time do Vasco, né? E o Vasco só poderia aceitar. Então aceitou e colocou esse cara no gol do Vasco, cara. Pô, mas assim, o Pet ameaçou o Vasco? É tipo, se eu não trouxer o meu amigo aqui, eu saio? Olha, pra mim só pode ter sido isso, entendeu? Cara, eu acho que os caras pensaram o seguinte: a gente tem que manter esse Sérvio feliz, porque se ele sair, acabou o time. Acabou, pois é. Não, vamos fazer. Eu acho que o Tadic, ele cumpriu a sua função com isso, né, cara? Porque o clube atendeu o Pet ficou feliz. É, e isso resolveu a situação de manter o Pet lá por um pouquinho mais de tempo. Ele tomava um gol, o Pet fazia dois de falta, o Vasco ganhava o jogo. Exatamente. É, foda. Mas assim, o Pet quem carregou o time do Vasco esse ano, entendeu? E assim, na verdade que o goleiro era muito ruim, cara. Ele era muito ruim. Imagina assim, pega aquele teu tio que fica fazendo piada sem graça, entendeu? E bota ele pra agarrar, assim, no gol profissional. Era o Tadic, cara. A bola ia no canto, assim, a sorte, sem sacanagem, eu fui ver jogo do Vasco nessa época aí, uns dois ou três, porque, sei lá, queria me testar. Cara, era muito bizarro, você torcia pra bola nunca ir pra perto do gol do Vasco, sabe como é que é? Tipo assim, se o cara fosse bater uma falta, tu não torcia pra ela ir fácil pro goleiro, tu torcia pra ela ir pra fora, porque se ela batesse na barreira, era capaz dele colocar pra dentro, assim. O cara era muito ruim, cara. Ele era muito ruim, não tinha jeito nenhum de goleiro, ele pulava, parecia um graveto, sabe? Ele não tinha jeito pra pular na bola, ele caía que nem uma bosta no chão, assim. Ah, triste. É foda, cara. Você tá falando do goleiro do Vasco ou o goleiro do São Paulo, cara? Porque pro cara colocar pra dentro por vantagem própria. Vê que ele tava no time errado, né? Mas assim, falando dele, eu lembrei de um outro goleiro do Vasco também. Olha como o Vasco se fudeu com o goleiro, cara. É, o nome do cara era Roberto. Não tem tanto tempo assim que ele agarrou no Vasco. E o apelido eu não dele lembro era, dele, não. O apelido dele era Roberto Maluco. Roberto Maluco? Roberto Maluco. Ele... Pô, parece personagem de desenho animado. É, tipo isso. Me lembro desse apelido. Da década de 80. Mas assim, o Roberto, ele há pouco tempo ele foi pra Ponte Preta e agarrou muito bem lá, cara. O pessoal gostava dele lá. O problema é que ele não é que ele agarrava mal, mas ele era um goleiro fanfarrão, tá ligado? Era tipo um fanfarrão ruim que a gente já falou aqui. Assim, não era tão ruim assim, mas ele se tornava ruim a partir do momento que ele fazia coisas, cara. Porque, tipo assim, ele jogou no Vasco na época que o Romário também jogou no Vasco. Uhum. E aí tem uma história muito emblemática, assim, que o Roberto, ele fazia, ele é aquele goleiro que fazia a defesa e jogava pra torcida, tá ligado? Sim. Ele fazia a defesa e falava, porra, batia no peito e tal, não sei o quê. Só que o Roberto fazia isso virado de costas pro jogo, no meio do jogo, o jogo rolando, tá ligado? Que isso, cara. É, pois é. O cara teve um jogo no Vasco na São Januário que o cara bateu uma falta, o Roberto pulou, pegou, foi uma boa defesa, foi legal e tudo mais. E a bola foi pra lá pra ser dividida na grande área. O zagueiro chutou pra cima, mas não afastou o suficiente a bola. E o Roberto tava virado pra trás lá, comemorando com a força jovem, fazendo símbolo lá na torcida, os caralho. Aí o Romário pegou e deu mais porrão. O Romário começou a brigar com o Roberto. Olha pro jogo, goleiro babaca. Cara, eu fiquei imaginando. Eu pensei que você fosse dizer que enquanto ele tava comemorando, a bola rolando, o atacante do time adversário tivesse feito conseguido gol, levar a bola pra área e tivesse perto de fazer o gol. Eu ia ficar imaginando a galera que tava comemorando com ele, apontando pra dentro do campo, desesperada. Olha pra lá, miserável. Acredita pra mim, acredita em mim, cara. Isso aconteceu algumas vezes. Ele saía pra comemorar. Tipo, imagina o cara que defende o pênalti e antes de ver onde é que a bola tá, ele já vira pra torcida pra comemorar. Esse era o Roberto. Sim, sim. Pô, teve um lance recentemente, um esquema desse, que o maluco foi cobrar o pênalti. Aí ele chutou a bola no travessão. Uhum. Aí a bola subiu. Aí o goleiro saiu correndo, comemorando, pulando, não sei o que. E o cara caiu no chão chorando. Uhum. Aí a bola, quando quicou no chão, voltou pra trás. Eu vi essa porra. Muito bizarro, muito caraca. Parecido. Teve uma final em pênalti que o Fluminense perdeu assim, não teve? Foi. Flamengo Flamengo e Fluminense. O Cássio cobrou o pênalti, cara. O pessoal disse que foi uma cobrança espírita. Mas, ele deu o chute, aí o goleiro defendeu, a bola caiu no chão pra frente, mas ela tava girando de um jeito... E o goleiro não pode ir pra trás. Ele pode, mas o goleiro não percebeu. Só... Não, mas o goleiro só pode fazer defesa num lance, cara. Não pode defender ele depois. Não pode defender de novo. Não, depois que a bola sai de perto dele, ele não pode voltar e pegar, não. Ah, sim. Então, mas aí foi isso a que cobrança, aconteceu. A cobrança, falando isso na cobrança alternada, tá, Nando? Ah, sim, é. Durante o jogo, claro. Você pode pegar rebote, pode acontecer. O goleiro pode sair. Pode. Mas o... A bola bateu, foi pra frente e voltou, cara. E matou o goleiro. E tava valendo, entendeu? Não, é bizarro. Cara, aquele gol foi muito estranho, cara. O Flamengo foi campeão. Basta matar. Aquele gol espírita, é. Na época que o Flamengo não precisava de ajuda externa, só, né, de cima. Ou de baixo, nesse caso, sei lá, né? Verdade. Então, mas saindo um pouco dessa fase de defesa aí, de zagueiros e goleiros, vamos falar sobre um atacante que é bem fraquinho, mas que já chegou até a brilhar um pouquinho no futebol brasileiro. Queria citar aqui o grande Zé Love. O Zé Love, cara, ele jogou no Santos, tipo, com o Neymar, com a garotada boa, e assim, geral destruindo, e o Zé Love era, tipo, fazendo gol, mas ele fazia gol porque os jogos estavam fáceis, cara. Ele tinha, é tipo o Pedro jogando no Barcelona. Assim, eu não acho o Pedro um jogador ruim, mas ele nunca achei que ele tivesse nível pra jogar no Barcelona. Sim. Mas, pô, ali com o Iniesta, Messi, todo mundo, tipo, jogando com o cara, obviamente o cara vai acabar fazendo gols, participando de jogadas importantes. O Zé Love tava nesse esquema. Ele era um jogador bem fraquinho, que tava jogando num time que tinha muitos jogadores de destaque, sacou? Uhum. Mas ele, assim, dificilmente você via uma grande jogada feita por Zé Love e etc. Pra tentar compensar isso, ele pintava o cabelo, né? Fazia... Sim, exatamente. Chamava uma atençãozinha, etc. E tanto que ele foi negociado aí pra fora e não se fez lá fora. Foi pro Genoa, se não me engano. É. Isso, exatamente. Eu sei que ele voltou pro Goiás, mais um aí, atacante, Goiás e etc. E, cara, e ele reforçou um pouco, na verdade, a minha tese de que o atacante, quando joga no Goiás, ele tem alguma parada diferente. Porque o Zé Love, eu lembro dele, ele estreou no jogo contra o Vasco e ele fez um gol de bicicleta, assim, sei lá, tinha acabado de entrar, o primeiro toque na bola dele foi um gol de bicicleta. Viu? Eu só não sabia dizer na época se isso era uma foi por causa da magia do Goiás ou por causa da fase do Vasco. O Vasco tomava gol de tudo que é jeito, cara. Se você comprou o bilhete pra ver o jogo, se tu fosse lá tomar um refrigerante, era capaz de fazer um gol no Vasco, assim. Pô, o Vasco conseguiu tomar 2 gols de bicicleta no Campeonato Brasileiro, cara. Tomou um da Chapecoense também. Deve ter sido o goleiro que fez. Mas, cara, assim, isso foi antes da reação, né? O Vasco teve uma reação bem, bem atípica, né, no final agora do campeonato. A gente ainda não sabe, mas foi similar à do Fluminense em 2009. Foi bem, bem parecido, assim. É, a gente vai saber em breve aí. Quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, a gente já vai saber se o Vasco conseguiu se salvar ou não. Se salvou, porque eu sou foda. Mas é tipo isso, cara. Mas, cara, tem um atacante, além do Zé Love, na verdade, que é bem complicadinho, assim, também. Que ele já chegou a fazer muito gol em alguns lugares, em alguns clubes por onde passou, mas na maioria dos clubes ele não fazia nada. Que era o Tuta. Vocês lembram do Tuta? Porra, mané. A minha vontade era o Tuta jogar no Vasco só pra poder fazer a musiquinha. Qual a musiquinha? Ah, que musiquinha? Tuta rima, né, cara? Tuta rima, cara. Tuta rima, né? Tuta, a mãe do Tuta. Então, o Tuta jogou no Flamengo, cara. E assim, no Flamengo, ele chegou a fazer boas jogadas, mas era assim, uma a cada 30 jogos, sacou? Não se fez, não. No Fluminense, ele conseguiu fazer bem o papel de pivô, entendeu? Ele ficava jogando de costas pro gol, liberava a bola pra um lado ou pro outro. Mas, pô, o cara é atacante, você espera que o atacante viva de gols. E assim, ele não chegou a fazer tantos gols assim, entendeu? É, ele era aquele atacante grosso, né? Opa, é aquele atacante... Isso aí você que tá falando. Opa, era aquele atacante mais, né, aquele cara menos lapidado, né, era o cara que bola vinha, ele dava um bico e fazia o gol, tá ligado? Não tinha muito recurso, então... É, ele tinha corpo, saco, porque, não que ele fosse um cara muito forte, mas ele era pesado. Cara, e vocês estão falando conseguiu... que eu tinha me preocupado, cara, porque ele ficou muito tempo no Fluminense. Aí vocês vêm falando que o cara tinha corpo, que ele era pesado, que jogava de costas, aí o outro cara fala que ele era grosso, agora que o cara gostava de botar a bola pra dentro, cara. Isso que ele ficou tanto tempo no Fluminense. Deu certo. Opa, deu certo. Não sei se deram pra ele. Mas é o Tuta, cara, é o Tuta. O problema do Tuta pra mim era... O maior problema... Aí, vocês vão levar a mal de novo, eu não posso nem falar. Eu tenho que ficar medindo as minhas palavras. Mas eu acho que o maior problema do Tuta é a pressão que ele sentia, né, cara? Porque, porra, qualquer erro, né, tava certo que, né, a dona, a mãe do Tuta aí... É, né, cara? É pior que árbitro, né, cara? A piada já tava pronta, né, cara? É tipo, imagina se o cara... O nome do cara é, sei lá, é... Caneta, tá ligado? Vamos fazer uma rima, porra, pronta pro cara, tá ligado? Então, o nome do cara é Jacu, porra. Tá fugido, né, cara? Então, enfim, por causa do Tuta aí, a mãe do Tuta que sofria. Mas assim, saindo, voltando pra outros jogadores também que não fazem parte da defesa, vamos partir um pouco pros caras que são mais criativos, pros caras que têm um pouco mais de habilidade. Ou não. Então, eu queria citar um cara aqui que eu devia até ter citado no momento anterior do podcast, quando a gente falou aí de Ibson e similares. Isso. Que é o Carlos Alberto, cara. Carlos Alberto. O Carlos Alberto é um caso muito, muito complicado, porque assim, ele é um jogador que tinha talento, ele chegou a jogar bem, inclusive pelo Vasco. Ele fez um gol na final da Champions de 2004, né, cara? Isso, pelo Porto. Fez um pelo Porto, exatamente. Tava jogando com o time do Mourinho lá. Sim, só que ele sempre foi considerado uma decepção em todos os clubes por onde passou. Mesmo no Porto, com gol da final da Champions, etc., ele é considerado uma decepção, porque o pessoal apostava muito no futebol dele. E assim, todo mundo sempre aposta no futebol do Carlos Alberto, entendeu? Ele tem técnica, ele até tem classe, as pessoas podem até me criticar por causa disso, mas ele tem, cara. De vez em quando ele faz umas jogadas bonitas, faz gols interessantes. Não, ele tem habilidade, ele tem noção. Outro dia ele fez um gol de voleio bonito contra o São Paulo, num jogo pelo Figueirense. Só que ele sempre foi indisciplinado, né, cara? Ele sempre foi indisciplinado, sempre foi um cara que não era tão, tão dedicado assim, ele sempre foi muito baderneiro, entendeu? E aí, arrumava confusão dentro de campo. É, ele nunca se firmou muito, assim. Exatamente. No período em que ele jogou por mais tempo, assim, jogou bem por mais tempo, foi no Vasco. E mesmo foi assim, no Vasco, foi direto no departamento médico, né? Inclusive, a Vaiana lançou uma chuteira aí com desenho de chinelo aí, edição especial do Carlos Alberto aí, que tava sempre lá de chinelinho, entendeu? E a torcida pegava muito no pé dele, agora largando a brincadeira, mas a torcida pegava muito no pé dele por conta disso, que ele jogava, quando ele jogava razoavelmente bem, às vezes jogava muito bem, mas ele ficava, às vezes, duas, três semanas, assim, sem jogar, entendeu? Sim, sim. Pra depois poder jogar de novo, e às vezes era uma lesão pior, então ele ficava dois meses sem jogar, entendeu? Ele participava muito pouco da campanha, né? Só em 2009 que ele participou mais. Inclusive, em 2009 ele foi um dos líderes da ascensão do Vasco, né? Pra foi o líder, né, cara? Foi o capitão, líder do time. Mas, assim, era o nome também, né, da equipe, porque já que a gente falou do Carlos Alberto, tem outro cara também que eu acho que vai ser citado como jogadores ruins, né? Não, que eu ainda vou voltar no Carlos Alberto. Mas o Vasco tinha um atacante chamado Adriano o Batalhador. Adriano o Batalhador. Isso aí era pra ser a zoeira com o Imperador. O Imperador, exatamente. Porque em 2009 o Flamengo tinha Adriano o Imperador. E o Vasco tinha Adriano o Batalhador. Eu não gosto nem de lembrar, cara. Assim, eu gosto muito da Série B por conta de outras questões. Porque eu vou explicar de repente isso em outro episódio, né? Porque. Gosta muito da Série B? Não, eu gosto muito desse ano. Eu gosto muito dessa passagem do Vasco pela Série B. Porque foi muito, assim, embora possa parecer irônico, mas foi muito divertido e isso vai ser abordado em um episódio aí dos próximos, vocês vão entender por quê. Tá, mas só pra citar mesmo o Adriano Batalhador, que era muito ruim, era muito ruim, e foi ele que fez o gol do acesso, se não me engano. É, mas assim, o Carlos Alberto, cara, ele tatua no corpo dele cada título, né, que ele conquistou, o troféu, alguma coisa relacionada a cada um dos títulos que ele conquistou, e o tatuador dele morreu de fome. Porque desde 2009 que ele não tatua nada, até onde eu sei. Cara, assim, ele jogou no Fluminense e acho que foi no Fluminense que ele foi revelado, se eu não me engano, mas ele jogou um tempo no Fluminense, ele apareceu bem por lá e todo mundo acreditou que ele ia ser um super jogador, né? Que ia ser caso de seleção brasileira, que ia ser um maluco, sei lá, nível internacional, ia pra fora, ia arrebentar. Mas, cara, todo lugar por onde ele passou, ele foi decepção. Ele saiu do Fluminense, foi pro Porto, foi decepção. Quando voltou ao Brasil, foi pro Corinthians, foi decepção. No Werder Bremen, foi decepção. Aí, tipo, ele passou rápido, assim, por São Paulo, Botafogo, Grêmio, Bahia, Goiás, todos os lugares, cara. No Figueirense também, agora. E ele sempre decepciona, sabe? É verdade. O Carlos Alberto, ele perdeu o futebol dele lá no final de 2009 e nunca mais encontrou. Deve estar na gaveta de chinelo dele lá. É bem provável, cara. Ele é um jogador chinelinho de primeira, cara. Segunda também. Piada. Tá, esse problema do Carlos Alberto, cara, eu acho que também é meio que um mistério, né? Porque o Carlos Alberto, ele tem um irmão gêmeo. É Fernando, né? É o Fernando, cara. O Fernando jogou no Flamengo. Eu não sabia que era gêmeo, não. Acho que é o irmão mais novo dele, cara. Cara, não é possível, cara. Tem que ser irmão gêmeo, né? É bem parecido, é bem é parecido. É muito parecido. Eu acho que é por isso que o Carlos Alberto faz aquela loucura do Demolidor, não, do Predador na cabeça dele lá. É pra dar uma diferenciada. É. Ah, vou ficar parecendo a Shiva aqui pra poder tirar essa porra aqui dessa diferença do meu irmão. Mas assim, eu acho que ele deve fazer um esquema com o irmão dele, que deve ser, tipo, o irmão dele deve ser backup dele, tá ligado? Deve ser o cara que substitui ele quando ele não tá afim de jogar. Ah, pode ser. Então é isso, né, cara? Deve ser por isso que ele é tão instável, né? Às vezes ele vem pra caraca. Não, bota o Fernando ali. Ah, hoje eu tô afim de jogar, não. Vai lá. Pois é, né? Quando tá mal, o Fernando. Quando nenhum dos dois tá afim, chinelo. Mais um mistério solucionado aí pelo Boleiragem, pô. É, rapaz, Boleiragem também é a solução de casa. É isso aí. Elementar, meu caro boleiro.